Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, Diego Valadares, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo, música no seu rádio a partir de agora. Conte para todos os amigos, os vizinhos, que o Diego Valadares está no ar com o Mundo Sertanejo. Estamos juntos e misturados sempre, muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora, viu? Não sai da sintonia. Minha querida amiga Maria José de Posse me confidenciou lá no Face que gosta muito quando eu digo não sai da sintonia, não me deixe só. Muito legal, beijo para você, viu, Maria José? Estamos entrando no ar, Mundo Sertanejo a partir de agora no seu rádio. Bruno e Marrone cantando, abrindo o programa. Chamego Bom. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Chamego bom que você me faz. Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro, você ensaboando o meu corpo inteiro. Mistura de amor, desejo e sedução, e paixão. Adoro tomar com você o café da manhã. Você dizer que sou seu Dom Juan, que eu sou o dono do seu coração. E paixão, achamego bom que você me faz. Achamego bom que você me faz. Você me faz. Eu gosto quando você fica emburrada comigo, mas depois de um beijo fica tudo lindo. A gente pega fogo em cima do colchão. E paixão. Adoro quando você usa aquele seu vestido colado, decotado, que mexe comigo. É mais que loucura, é muita tentação, sedução. Achamego bom, é. Achamego bom, e você me faz. Achamego bom, e você me faz. Aê, Bruno e Marrone cantaram pra vocês Chamego Bom. Boa pra dançar, né? Um chamegozinho bom, né? Sanfonia gostosa, né? Esse toquezinho, o arranjo da sanfona, muito bom. Valeu, Bruno e Marrone, essa dupla que o Brasil ama. É, todo mundo gosta de ouvir Bruno e Marrone. Uma dupla que realmente canta bonito, merece todo esse sucesso. São iluminados, né? Beijo, minha querida Poliana Moura e sua mamãe em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. É, a todos vocês, amigos dessa linda cidade. Desculpa a algum de vocês que eu não mando alô, tá? É, porque são tantos, tantos, graças a Deus. Mas sintam-se todos abraçados por mim, Diego Valadares, por toda a nossa equipe, tá bom? Mancha Negra, os amigos da Web Rádio Vitrine Musical em São Paulo, em Itaberá, exibindo o nosso programa. Valeu, Mancha Negra. Ele também faz seus shows aí na região, é artista, um abraço, viu? Muito obrigado. Meu amigo Luiz Antônio, o Manfrini Gehrig, a Janete Matos, a Dona Odete do coral Cantos em Cantos, enfim, tantos e tantos ouvintes. Aí o Wallace, cabra danado, aí de Guarapari, ouvindo pela Rádio Sim, nossa parceira. Um abraço a todos da equipe da Rádio Sim em Guarapari, exibindo o nosso programa todos os dias às 14 horas para todo o Estadão do Espírito Santo, né? Valeu, Herbert Souza em Viana, todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho. Vamos de música, quem canta bonito agora no... Não, ainda não, daqui a pouco é o Ao Som da Viola. Calma, Diego Valadares, vamos chegar lá, viu? Eduardo Costa canta Louco Coração. Passou como furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Maravilha, cantou pra vocês, Eduardo Costa, Louco Coração, seu novo sucesso. Bacana, arrebentando o Brasil inteiro, né? Minha querida Cecília Baltazar, aí de Barra do Bugres, no Mato Grosso, né? Um abraço a todos vocês, os amigos da Rod Bem Bikes, é uma loja de bicicletas. Ela disse lá no Face que está todo mundo ligado aí, os ouvintes, aí os clientes da loja, né, Rode Bem Bikes, ouvindo o nosso programa, os funcionários. Isso é muito legal, né? Aí de Barra do Bugres, um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês. Minha querida Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais. Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, no Maranhão, também ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Aí, meu amigo Anderson Barbosa, sempre ligado no nosso programa, e aí a Rádio Ideal FM exibindo o nosso programa em Boituva. Valeu, Anderson Barbosa, todos da equipe. Meu amigo Adilson Tavares, aê! Rádio Piseiro Sertanejo, exibindo o nosso mundo sertanejo. Adilson Tavares, sempre interagindo comigo no Facebook, os amigos da rádio, todos da equipe aí da Piseiro Sertanejo em São Paulo. Muito obrigado, viu, pela parceria de vocês. Um beijo para minha querida Suzy Maciel em São Paulo, a Eli Moreira, a Anisete Tavares, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em São Paulo, na grande São Paulo, ouvindo o mundo sertanejo. Uau, meu amigo Dudamel, todos da equipe da Clipe.net, um abraço a todos vocês, viu? No quadro Ao Som da Viola, agora sim, viu, Diego Valadares? Vamos lá? Mato Grosso e Matias cantam de igual para igual. Essa moda é boa demais! Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Meu amigo Adilson, Adilson do Vale, aí de Caçapava, nos amigos da Rádio Cultura Sertaneja, né? Exibindo o nosso programa. Valeu, Adilson do Vale, sempre comigo lá no Face. Muito obrigado, viu? Ah, meu amigo, o Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso. Aê, Taliba, um abraço a vocês aí de Juína, ouvintes do nosso programa. A Pamela Monteiro, de Ji-Paraná também, não perde um só programa. Meu amigo Adilson, aí de Ji-Paraná também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos de Araçuaí, ouvintes da Kauai FM. Aê, Zezito Martins, um abraço, obrigado, viu? Pelo carinho de sempre. Aí de Araçuaí, o Zezito Martins também comanda o Clube dos Mineiros aí na cidade, onde a gente deve estar fazendo show brevemente. E por falar em show, para contratar Diego Valadares para sua cidade, um show bacana, alegre, dançante, ligue no 61 9973 0555. E aí, dia 10 de agosto, dia dos papais está chegando, estaremos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, fazendo um show bacana para vocês, viu? Aí no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, vai ser muito boa essa festa, né? Vou fazer um show bem dançante, bem alegre, para alegrar o nosso povo, os nossos amigos aí do Estadão do Maranhão, Sítio Novo e toda a região, Imperatriz, Porto Franco, todos aí das emissoras de rádio que exibem o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, meu querido amigo, o Alan Piquiar, que é o meu empresário na região. Muito obrigado, viu, Alan Piquiar. Um abraço a todos vocês, meu, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Os meus amigos da Rádio Tal, Marcelo Pacífico e todos da equipe da Rádio Tal FM em Taubaté, São Paulo. Muito obrigado também, minha querida Camila Oliveira, da Rádio Local em Lavras do Sul. Camila Oliveira, o Mário, o Márcio Machado, todos da equipe aí da Rádio Local FM em Lavras do Sul. Nosso programa sucesso todos os dias às 11h30 da manhã. Valeu! Quem canta bonito agora? Luan Santana, Sogrão Caprichou. Passando mal, ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado do que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, vem. Não vai embora, não.

primeiro lugar no seu coração. Aí meu amigo Elton Luz, de Barra do Bugres, Mato Grosso, um abraço, viu? Elton Luiz, de Barra do Bugres também, interagindo comigo, não perde o programa, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Mas antes, quero mandar um alô, meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, Difusora FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, valeu Matheus Freitas, cabra danado. Zezé de Camargo e Luciano cantam Sonho de Amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo no seu rádio, meu amigo José Newton, a Fanny Salles, todos os nossos amigos aí de Taiobeiras, Estadão de Minas Gerais, ouvintes do nosso programa pela Rádio Cidade FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Minha querida Maria Aparecida em São Felipe do Oeste, Rondônia, ouvindo o programa, disse que acorda de manhã e vai ouvir Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida em São Felipe do Oeste. Aí, minha amiga Divina, Joelma, Maristela, Deise, Cristina, Tiana, a Georgia, a todos vocês, amigos ouvintes, aí de Abadiânia, Goiás, ouvintes aí da Capivari FM. Um abraço, o Aleir,

aí mais um sucesso dessa dupla que o Brasil ama, Gino e Geno, Cê Quer Matar o Tio, muito legal, né? Minha querida Jaqueline Lacerda, Maria Clara, todos vocês amigos ouvintes aí da Rondônia FM em Ouro Preto do Oeste, no Estadão de Rondônia, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Aí, Vilma Fernandes, em Caetitu, Minas Gerais, um beijo pra você, viu? Ouvintes da Arai FM. Leandro e Ricardo cantam A Peso de Ouro. E eu quero recomendar o programa Leandro e Ricardo Fazendo a Festa, que eu estou apresentando, viu? Também recomendar para toda a nossa rede de rádios, os diretores, dá uma ouvida no programa, tá muito legal. É um programa descontraído, alegre, com a dupla cantando ao vivo, tocando as músicas do CD. E esse programa é exibido no sábado e no domingo e fica toda semana no site. Portanto, você pode acessar radioestudiobrasil.com.br e ouvir o programa Leandro e Ricardo também Fazendo a Festa, com a apresentação de Diego Valadares, tá bom? Amigos de rádios, ó, vamos baixar esse programa, vamos colocar na sua programação, que vai enriquecer aí a sua programação, os ouvintes vão adorar, tá bom? Recomendação nossa aqui, Leandro e Ricardo cantam A Peso de Ouro. Acendeiro rico, endinheirado, comprava tudo. Sempre achava que o seu dinheiro comprava o mundo. Homem rico de muita fama na região, sobrevoava suas fazendas de avião. Um certo dia em sua casa foi trabalhar uma morena, olhos verdes claros, cor de lua. A sua beleza era de cegar qualquer coração. Mais um troféu pra sala de prêmios, o seu patrão. O fazendeiro, quando viu aquele tesouro, disse: eu pago o que ela pesa, peso de ouro. Na vida a gente não tem tudo o que quer. Também não compra o coração de uma mulher. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou um pobre. Apaixonado foi dominado pelo coração. Em terra de coração não se abstrada aquela linda flor encantada. Casa foi trabalhar uma morena, olhos verdes claros, cor de lua. A sua beleza era de cegar qualquer coração. Mais um troféu pra sala de prêmios, o seu patrão. O fazendeiro, quando viu aquele tesouro, disse: eu pago o que ela pesa, peso de ouro. Mas na vida a gente não tem tudo o que quer. Também não compra o coração de uma mulher. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou um pobre. Apaixonado foi dominado pelo coração. Em terra de coração não se abstrada aquela linda flor encantada. Era a mulher do seu peão. Fazendeiro rico de muita fama, endinheirado virou pobre. Apaixonado foi dominado pelo coração. Em terra de coração não se abstrada aquela linda flor encantada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo.